Não tinha medo, tal João de Santo Cristo. Era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercania onde morava, na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, aos 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa dessa classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, estou indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando visitar minha filha, eu fico aqui, você vai no meu lugar. E João aceitou sua proposta e no ônibus entrou no Planalto Central. Ele ficou bestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Corta madeira, aprendiz de carpinteiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta-feira ia pra zona da cidade, gastar todo seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia, e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que um negócio ele ia começar. De Santo Cristo até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via 7 horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que como Pablo ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado a plantação foi começar. Logo logo os malucos da cidade souberam da novidade, tem bagulho boy. E João de Santo Cristo ficou em que acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos, plantava asa norte, ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sobre uma má influência dos boizinhos da cidade, começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Pecados ele se arrependeu. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Ele dizia que queria se casar, carpinteiro ele voltou a ser. Maria Lúcia pra sempre vou te amar, e um filho com você eu quero ter. Vem na porta um senhor de alta classe com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta decorosa, te espera uma resposta de João. Não boto bomba em banca de jornal, nem colégio de criança, não faço não. E não protejo geral de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, o velho disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Você perdeu a sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração, eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo estava certo, seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar. Falou com Pablo que queria um parceiro, também tinha dinheiro e queria se armar. Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo revendia em Planaltina. tal de Jeremias, traficante de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo, decidiu que com João ele ia acabar. Mas Paulo trouxe uma avante a seu 22, e Santo Cristo já sabia atirar. E decidiu usá-la só depois que Jeremias começasse a brigar. Jeremias, maconheiro, sem vergonha, organizou a rocorre, fez todo mundo dançar. Se esfiginava mocinhas inocentes, se dizia que era crente, mas não sabia rezar. E Santo Cristo muito não ia pra casa, e a saudade começou a apertar. Sofre!